andrecivismoral.com.br. Vai novinha, vem! Se liga aí, é pra bater no paredão. Paredões Recife, vamos junto. Alô, Ítalo Paredão. Tamo junto também, papai. JPR, Gledinho, vamos fazer. Opa! Foca na missão e pina raba no paredão. Foca na missão e pina raba no paredão. Foca na missão e pina raba no paredão. Foca na missão e pina raba no paredão. Coloque a mão no paredão e bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. E bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Vai batendo, vai batendo aí. Chão, chão, chão, chão. E bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Come on, baby. É um vai e vem danado, um desfile de novinha. Quando toca meu salinho, ela fica sonhadinha. Mas cada lapa de bumbum é o grave do meu paredão. Prepara, prepara, para pra bater o bumbum no chão. Foca na missão e pina a raba no paredão. E foca na missão, foca, tem que focar, viu? Foca na missão e pina a raba no paredão. Foca na missão e pina a raba. Coloque a mão no paredão e bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Vai batendo, vai. Chão, chão, chão, chão. Desce aí que eu quero ver. Chão, chão, chão, chão. Vem com toque novo, vai. É um vai e vem danado, um desfile de novinha. Quando tá no meu salinho, ela fica sonhadinha. Cada lapa de bumbum é o grave do meu paredão. Prepara, prepara, para pra bater. Foca na missão, pina, raba, vai, vai, que pena, pena, raba, vai, vai. Foca na missão e pina, raba no paredão. Foca na missão e pina, raba no paredão. Coloque a mão no paredão e bate com o bumbum no chão. Chão, todos os paredões do Brasil, bate com o bumbum no chão, é você mesmo, vai. Chão, chão, bota você, chão, bota chão, você, vem, vai, bota a mão no paredão. Bota chão, a mão no paredão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. E bate com o bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Não tira a mão do paredão, não. Chão, chão, chão, chão. Joga pra cima. Chão, chão, chão, chão. Uou, vem. Andrecivismo, o moral de Ibicoara.